a um lindo país onde existe amor, onde não há guerras e nem dor, e nem dor. A um lindo país onde existe amor, onde não há guerras e nem dor. Quando a gente crê no Salvador e recebe dele a salvação, a felicidade vem morar para sempre em nosso coração. Há um lindo país onde existe amor. No mundo a gente ri pra não chorar.